les Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Les poissons, les poissons, eu adoro les poissons, e cortar e picar com perícia. Corto logo a cabeça e retiro as espinhas. Ah, mas oui, ça c'est toujours delícia. Les poissons, hi hi hi, ho ho ho, com o cutelo eu os parto em dois. É preciso limpá-los e em seguida fritá-los, e eu adoro comê-los depois. Fiquei com amor ao trabalho, depois que aprendi a technique. Só comei les poissons com o maio, meu facão vou usando, e a barriga cortando, algum sal vou passando, e assim vou temperando. Zita, alors, acho que perdi um. Sacré, um siri, eu quase perdi este belo petisco do mar. Quel dommage, se não olho e já vai para o molho, com farinha ainda vai melhorar. E um pouco de pão, já morreu, não dói não, é feliz quem vai te saborear. Agora vai para o fogo, vamos lá, anda logo, tout va aller, mon siri, au revoir!